Estou aqui. Se me deixarem consigo, eu podia ajudar. Mas como é que se ajuda alguém a ver uma corrida de tartarugas? Sim, são tão lentas que é difícil perder alguma coisa. Está bem, rapaz, podes vir. Boa! Eu sabia que te encontrava, Ariel. Eu sabia. Ariel? Flounder, estou deste lado. E o Cucu? Desculpa, papá. Estávamos a jogar. É, eu não sabia que também estava a jogar connosco, majestade. Não faz mal, Flounder. Como é que ia ser a Atlântica sem jogos, sem diversão, sem arte, sem música? Tem toda a razão, majestade. A Atlântica tem mais harmonia do que uma banda aquática. Nós voltamos tarde. Tentem não se meter em sarilhos. Vou tentar. Quer dizer, vamos tentar, majestade. Diverte-te, papá. Então, o que é que vamos fazer? Eu sabia que era uma coisa assustadora. Ah, que bonita! Deve ter caído lá de cima. Olha outra! Olá! Está aí alguém? Que voz é esta? Estou aqui. Aqui em cima. Parece que vem do vulcão. Um vulcão que fala? O que é? Por favor, ajudem-me. Estou aqui preso há tanto tempo. Deixa estar que eu ajude-te. Não, eu não deixo. Nunca ouviste a história da terrível criatura que os antigos tritões prenderam numa montanha? Oh, estás a falar da história que diz que se a criatura fugir, toda a Atlântica vai sofrer? Não sei. Tapava sempre os ouvidos antes da minha mãe acabar. Oh, Flounder, é uma história pateta que os adultos contam para assustar os peixinhos. E resulta... O pobrezinho precisa de ajuda. Eu vou soltá-lo. Afasta-te. Sim, isso mesmo. Eu sabia! Mas isto é impossível. Obrigado! És muito simpática! A criatura era tão pequena, tão inocente. Mas agora já não é! Para a Atlântica. Desculpa interromper, mas estava a apreciar tudo aquilo que tu tens. Eu tenho o quê, pá? Charme, carisma e não uma, mas 8 bonitas patas. São simples tentáculos, mas eu faço exercício. Oh, nota-se. Oh, sim, é verdade. Eu sou demais. Tu és muito melhor do que aquele peixe. Tudo o que ele tem é um nariz horrível e enorme. Bom, quer dizer, o nariz dele não é assim tão mau, é um pouco... Queres um assim? Não, mas sabes... Vá lá, admite. Tu és melhor do que o Tencuto. Pois, sim, é verdade. Nariz longo e forte é verdadeiramente deslumbrante. Tu és bom demais para andar com aquela aberração de oito patas. Que lindo peixinho dourado, com tanta beleza, tu és a joia dos mares. Transformar amigos em inimigos. Se tivesse uma cauda assim, podia fluir. Pois é, mas não tocas castanholas. Oh! Fora daqui, gazocha. Eu cheguei primeiro. Mete! Chamas a isto uma carapaça? Isto aqui! O que é que ele fez? Não sei. Só sei que vamos ter de o deter. Depressa, Ariel, está a piorar. Pronto, já está. Calma, Flounder, é um bom plano. Sim, é claro, mas eu não gosto de estar ao pé das redes. Ele vem aí, quando ele estiver por baixo de nós. Calma. Vamos! Suas pobres crianças palermas! Ninguém pode ter! Nós podemos! Estás a magoar os nossos amigos! Eu sou mais poderoso do que a amizade! Mais poderoso do que o amor! Mais poderoso do que qualquer coisa! Caso é sério, ele vai destruir a Atlântica. Oh, eu adoro espalhar a sombra da desgraça, dar cabo da amizade, mesmo antes dela existir. Ariel? Espera, ele detesta a harmonia. E a amizade, e a diversão, e quase todas as coisas. Mas lá no fundo os atlantes gostam uns dos outros. Só precisam de alguém que os ajude. Se eles gostam uns dos outros, eu sou uma barracuda. As enguias são melhores que os caranguejos. Bairro só para caranguejos. Os caranguejos são melhores que as cobertas. Isso é que era bom. Essa é comida. Os dourados são os melhores de todos. Só nos damos com lagostas. Só entra no nosso bairro quem tiver 8 tentáculos e uma grande cabeça. Falta espaço. A culpa é deles. Só para lesmas. Economia pobre! A culpa é deles! Água suja! A culpa é deles! Algas a mais! A culpa é deles! Espero que resulte! Os planos estão a acabar! Eles vão poder! Aquela cor não é natural. A culpa é deles. E o Manta diz que eles comem caranguejos ao pequeno almoço. Eles gostam de apunhalar com as costas. Sabiam que aqueles narizes são falsos? Oh, não! A sério? Foi o Manta que me contou. Mais falsas. Quando se escondem naquela balsa, começam logo a dizer mal dos pintos. Eu resolvi reunir toda a gente. Estás na secção errada, Pencudo. Esta é a secção dos octópodes. Tinham de ser os palermas dos mil tentáculos a ficar com a melhor área. Um de nós vai ter de mudar de área. Pois bem, eu vou apontar a tua nova área. Não, para! Ai, ui, oh, ai, que dor! Ai, Parem! Não vi que o terrível Manta vos influenciou? Está uma sereia na nossa área! É! Flounder, nós temos de... Onde é que ele se meteu? E agora, o que é que achas das sereias? As sereias, berk, são nojentas! Que lindo peixe! Adoro o meu trabalho! E agora já só falta a sereia! Sereias? Blech! Não te preocupes, terrível Manta. A partir de agora só me vou dar com peixinhos azuis e amarelos como eu! Assim é que se fala! Não, Flounder. O terrível Manta virou-te contra mim. Oh, Ariel? Lembra-te. Lembra-te das nossas alegres brincadeiras. Lembras-te? Ariel! As nossas aventuras e o papá sempre a gritar. Mas estávamos sempre juntos. Ariel, eu estou bem. Estava só a enganar o patife. Oh, Flounder. Às vezes surpreendes-me. Ah, não me afastava de ti por nada deste mundo. Oh, Flounder. Olhem para ele. Uma sereia e um peixe a conviver alegremente. Onde é que já se viu uma coisa desta? Vamos embora daqui. Nada. Eles não percebem. Nós sempre fomos amigos. Tu já eras minha amiga antes de eu saber o que era amizade. Sim, tu eras tão fofo. Sempre com medo de tudo. Oh, espero que não nos aconteça nada de mal. Estamos sós no oceano, longe dos pais. E tu és um peixe grande. E ouvi dizer que os peixes grandes comem os pequenotos. Mas eu não sou um peixe. Sou uma sereia. Eu pensei que só havia peixes pequenos e peixes grandes. Tu és um peixe bebê. Não devias estar na escola? Pois é, eu estava lá. Mas fizeram um intervalo e esqueceram-se de mim. Eu posso ajudar-te a voltar. Se já não te meter medo. Oh, ajudas? Obrigado! Como é que te chamas? Sou Ariel. E tu quem és? Eu sou o número 35, mas os meus amigos chamam-me Flounder. Então vou chamar-te Flounder. Gostas de bolachas de algas? Oh, sim! Especialmente aquelas que são recheadas com creme de plâncton. Sim. Nem o terrível manta conseguirá arruinar a nossa amizade. E também não vai separar os amigos que vivem na Atlântica. Anda! Oh, amigos até ao fim. E o fim pode ser agora. Parem! O manta fez-vos a cabeça, amigos. Oh, sim, é claro. Até temos cabeças novas. Ai, ele tem razão, pá. Ora, as sereias nunca têm razão. Não sou de confiança. São metade peixe e metade carne. Sim! Sabem? Têm razão. Sim. O quê? Somos todos diferentes. Eu não sou diferente. Ele é que é. Eu não sou diferente. Tu é que és. Não, tu é que és. Tu! Não, tu! Não, tu! Tu! O que em nós difere, único e particular, é tudo o que amigos bons desejam partilhar. Aquilo que é diferente não tem de assustar, é o que à vida traz sabor, é justo celebrar. Em comunhão, comunhão, és tu, sou eu, ninguém perdeu, se está em comunhão. Se todas as canções fossem de uma nota só, seria uma alegria, após se ouvir também um dó. Escuto cada voz com o seu som peculiar, e os timbres em conjunto criam música no mar. Em comunhão, comunhão, és tu, sou eu, ninguém perdeu, se está em comunhão. Em comunhão, comunhão, és tu, sou eu, ninguém perdeu, se está em comunhão. Razão, Ariel. Quando éramos amigos, éramos mais felizes. Serem amigos não é impossível. Mas o manta disse... O manta pode dizer o que quiser. Não tem de o ouvir. Eu não o ouvi. E olhem para mim. O Flounder tem razão. Não temos de o ouvir. Eu já não ouço nada. Olha, peço imensa desculpa por te ter chamado Pencudo. Ah, desculpa ter-te chamado Troca Tintas. Se conseguir enfeitiçar a sereia, a minha vitória estará completa. O quê? Música! Mas será que eu estive a falar para o boneco? Escuta-me! Não, tu escuta-nos! Detesto o amor, detesto a amizade. Ah, e aquela pequena sereia. Sou eu, ninguém perdeu, se está em comunhão. vocês foram sensacionais. Mas o terrível monstro continua à solta. Mas agora já sabemos lidar com ele, não é? Vamos contar aos nossos filhos esta história para que ninguém a esqueça. Ah, voltar é bom. Ah, sim. Não há nada como a nossa casa. A Atlântica é o lugar mais feliz aqui no mar. Thank you.